O mundo para pra conhecer agora o novo Mega Robson. O robô mais lindo do século. Vai, eletrizante! Rob Vigia! Vamos juntos! Marcante! Esta é mais uma produção. Júnior. Júnior. O eletrizante do Pará. Vamos juntos! Bora, eletrizante, que tá na hora, hein? Daquele jeito! Vigia e tem que tocar isso aqui, hein? Essa é mais uma produção do estúdio Nexon. E pra comandar o show, DJ Júnior Eletrizante. E o cara pega a morena, pega a loura, nessas horas, e arrepia, só naquele caqueado. Vamos lá! Há muito tempo sonhei com esse grande amor. Num lugar tão bonito, pena que tudo acabou. Queria que você entendesse, sou louco por ti. A sua voz, tudo me faz lembrar dos momentos que vivemos. Eu tenho medo de reencontrar. Queria que você entendesse, sou louco por ti. Vai, tu chega e vem reviver, vem até o fim. Tô aqui pro lado, meu grande parceiro Bossa Promoter. E aí, Bossa? Vamos avisar a primeira de muitas que o Rob chega e vigia. E toda a região do Salgado. Vamos juntos, hein? Vamos chegar na frente desse balneário, viu, Bozó? Prepara tudo! Eu também sou outro motivo que conquistou o Pará. Valandrizante! Pra detonar! Banda Amazonas. E agora? Preciso te ter, perdoa se te fez sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me amar. Alô, Felipe! Lembro do seu sorriso, volte logo pra mim. Por onde eu ande, lembro de você. Ai, não consigo te esquecer, meu bem. Sei que te perdi, sei que te perdi. Amigo Cássio, tô vindo. Robert Tato, dá com a gente, Vitote Multimarcas. Professor Andréia, todo mundo chegando pra curtir o Rob aqui, vigia. Bora que tá começando, hein? Se quiser. Se você quer, então vai. Porque atrás não vou, não, não vou. Juro, não te quero mais. Natália, a Luísa, também tá com a gente, bora meninas. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi inocente me entregando loucamente, como quis ser tua mulher. Se você quer, então vai. O professor Tony, porque atrás não vou. Presente ok, né? Não vou, juro não te mais. Porque me machucou, magoou. Você só usou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi inocente me entregando louca. Porque sei que fui uma mulher. See you. doidão. Renan, do Detran e toda a galera, comando do lado direito, né, Renan? E essa aí, hein? Olha o hino. Pra se falar de amor, tem que se amar. DJ João Paulo Mix, do Barão Vermelho Prime. E, o amor, e aí, João Paulo? E posso falar? Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e não. Só lembrando que daqui a pouquinho tem bote estaleiro, hein? O empresário Happy Boy da Fronteira Oriente, o pernambucano Papai Marcos e toda a família daí com a gente. Fala, Happy Boy, saudade de você, viu, Happy? Esse cara tem moral, esse cara faz parte da família. Fala, Happy Boy. Emoções, já já o robô vai pegar tudo. Pega, meu robô. Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. O meu parceiro, e eu me encontro só. Cássio, tô devendo. E aí, Cássio? Só o Robin vigia como tá, garoto, segura. Como se fosse os carinhos seus. Farrão GDA. E aí, farrão? A hora do amor. Olha o robô. Eu me vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr nas estrelas e a luz do mar. E aí, eu continuo essa noite. Vem pra cá, vem! Está tão frio aqui. Já amanheceu, não te vejo. Pega, meu robô. Sozinho, esperando e pedindo para o mar trazer você. Meu amigo James, o Brama! Israel, Botona, Maluco, Emerson, o Wellington Prime e o Renan do Detran. Tá aqui com a gente. Fala, Brama. Lembra os momentos que a gente passou lado a lado com o nosso amor. Era tão lindo, não pode acabar assim. Meu bem, volte. Bora, Pervão Mágico. Júnior. O Vascão, o da Vigia. DJ Júnior Kleber. Meu amor, que eu só quero te amar. Sem os teus carinhos eu vou chorar. Banda Bibi. Banda Bibi. Toma, toma, toma. E toma na batida. Com teu amor, longe de mim, eu me sinto tão triste assim. Porque se foi, me esqueceu. Com a sua falta o coração enlouqueceu. Lembra os momentos que a gente passou lado a lado com o nosso amor. Era tão lindo, não pode acabar assim. Meu bem, volte logo pra mim. Vascão, da Vigia, Patentão, DJ Júnior Kleber. Meu amor, que eu só quero te amar. Sem os teus carinhos eu vou. já tem o show! E o show do Ruby! Olha as marcantes lá aí, ó! A primeira vez que te encontrei foi como um sonho. O amor nasceu e logo por você me apaixonei. Foi bom demais até você dizer-me adeus. Sofri demais, amor, viver aqui sem teu amor. Você sumiu, quero te encontrar e juntos vivemos esse grande amor. Não faz assim. Eu prometo amar-te, ser só sua, amor. Volte pra mim, não lava a nave, esconde. Te encontrei, não posso mais viver sem você aqui. Fala, Gerson, bora, meu filho. Meu grande amor. Meu amigo Diego, de Santa Isabel, tá aí com a gente. Fala, Diego. Cobiçado, chega! Olha, sabor da paixão. A primeira vez. E aí, Júnior? Tá tudo preparado já, Juninho? O nosso show do espetacular hoje aqui. Na vigia, é claro. Satisfação muito grande estar aqui hoje, né, Júnior? É até portanto aí uma festa antes do final do ano. E pra mim uma satisfação muito grande estar aqui em vigia hoje. Uma festa que com certeza trouxe as pessoas que queriam conhecer o Robson. Então, portanto, vai começar o show do espetacular! Com a gente, rapaz, é o Flora Sayag que tá aí, é? E aí, Flora? Já já, boate, estaleiro e vigia. Alô, Bozal, vou contigo lá no estaleiro, viu? Bora! E você? Não sei dormir sem ter você. Só eu sei como é grande a sua falta. Sempre te amei, adoro ser. Todos meus pensamentos são seus. Eu te vou fazer, não quer passar. É forte, aperta o peito e confunde. Pois sem você, não sou ninguém. Todos meus pensamentos são seus. Olhando no espelho. Menina, mas está só sofrendo de amor. Não dá mais pra viver. É grande a minha dor. Dizer que eu amo você. Não posso perder. Pinho, de São Caetano também tá aqui com a gente. Fala, Pinho. Todos meus pensamentos são seus. Eu sei, sei que eu vacilei. Sei que mereci, mas eu já na mesma sequência. Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Sua brisa a me tocar, como se fosse os carinhos seus. O barulho das ondas são os seus sussurros na hora do amor. Eu me só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar. E a noite cheia. E eu continuo só pensando em ti. Vem pra mim, está tão frio aqui. Está tão frio aqui. Já amanhece, amanhece, amanhece, amanhece, amanhece, amanhece, amanhece, amanhece. O robô mais lindo do século sacudindo tudo. O robô mais lindo do século sacudindo tudo. O robô mais lindo do século sacudindo tudo. Show do espetacular! Jefferson, o performático. Alô, vizinha! Joga o bracinho pra cima! Dá-lhe soquinho pro céu! Soquinho pro céu! Soquinho pro céu! Gente, pra quem não sabe, esse aqui é meu robô! O robô Marlino do século! Hoje me dia! E é claro, olha só, gente! Uma festa antes do final do ano! A gente veio encarar, mostrar o que é o hobby, a aparelhagem sensação do estado do Pará. Mas quem confia em Deus, põe a mãozinha pra cima aí. Quem acredita que 2020 vai ser melhor que 2019, deixa a mãozinha em cima e dá-lhe soquinho pro céu, soquinho pro céu. No 3, no 2, 3, 2, 1, agora! Start now and bring this motherfucker down. Rebozó, esse aqui é o Robin. Joga pra cima tudo aí. Explode o bagulho. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Bora performar de gol. Juninho, daquele jeito, daquele jeito. Fofoqueira, dá o grito! Menino! Daquele jeito! Ato que mexer o coito doido! Pode avisar todo mundo que hoje vai rolar laçada. Quem é hobby? Vai pro hobby! E quem é hobby? Vai pro hobby! Quem é hobby? Vai pro hobby! Começou o rock doido, começou o rock doido, começou o rock doido, e começou o rock doido, começou o rock doido, e começou o rock doido, começou o rock doido, me dá todo o medo do rock, me dá todo o medo do rock, do 3, do 2, do 2, agora! São os quatro caras que a bandida se amarra, são os quatro caras que a bandida se amarra. O Felipe, o empresário, o artista, Júnior, e o Júnior Eletrizante. Do meu irmão. E o Júnior Eletrizante. E o Júnior Eletrizante. Só sobre de amor que não conhece o Robin, né, meu irmão? Só sofre de amor que não curtiu o Robson. Só sofre de amor que não curtiu o Robson. Só sofre de amor que não curtiu o Robson. Só sofre de amor que não conhece. Explode o bagulho. Juninho pediu pra parar, parou. Chega e vigia, meu romântico, pela primeira vez, o novo hobby aqui na Série dos Corações. E a gente tem que tocar o sax pra galera mais tocada no estado do Pará. E é o show do hobby! Tá tudo preparado aí, meu garoto! Juninho, para tudo! Tem alguma mulher que já sofreu por amor aí? Uma mulher que já sofreu por amor um dia. Os homens também que já sofreram por amor, sofreram isso. Por uma mulher também aí, joga pra cima aí. Aquela mulher que sofreu por amor, cansou de sofrer e deu a volta por cima. Eu vim de Belém, mas costumo dizer que a mulher sofre até onde ela quer. Depois, quando ela cansa, ela dá a volta por cima. Ela vai malhar, se arruma, ela fica linda. E sabe aquele otário que te desprezou? Ele quer voltar contigo. É hora que tu vai pegar, mostrar pra ele que tu tem o seu valor. Eu vou tocar uma música agora aqui. Eu quero que as mulheres cantem comigo. Posso contar com vocês, as mulheres de vigia? Solta aí, cobiçado! Vai te pegar, o robô vai te pegar. Tá na hora de pegar, pega, pega do robô. O robô vai te pegar. Pega, meu robô. Vai te pegar. Gira meu robô pro lado esquerdo, Akira. Pegar. Gira, gira pra esquerda, gira, gira pra esquerda. Gira pra esquerda, gira pra esquerda. Gira, gira, gira. O robô vai te pegar. Falou meu patrão, bolsão pro mundo, tamo junto, hein. O robô vai te pegar. Vai, doidão. Vai te pegar. Vai, doidão. Vai te pegar. Vai, doidão. Vai te pegar. Vai, doidão. Vai te pegar. 3, 2, 1, agora. Vai te pegar. Que sapotei. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. E aqui sabotei o copo dessa piranha. Gira, gira, gira, gira pra direita. Gira pra direita, gira, gira, gira. Gira, gira, gira, gira. Ativando o rumor pro lado direito. O amigo Renan do Detran. E aí, Renan? Um forte abraço aqui do Júnior. Toma na batida, toma na batida. Vai, eletrizante, bota pra doidar. 3, 2, 1, agora! Coloca no meio, coloca no meio. Tá cabelo ok, marquinha ok, sobrancelha ok, a unha tá ok. Frota no Robson e tira brava com teu ex. Frota no Robson e tira brava com teu ex. Frota no Robson e tira brava com teu ex. Vai, tô nem vendo! É só putaria, é só putaria. É só putaria, é só... Prepara tudo, prepara tudo. O meu parceiro Farrão. E aí, Farrão? Idiota, idiota. Novidades pra Cidade Vigia. Só o Dodô, só o doido do Bozão pro mundo, né, Bozão? O homem é fera. É fera. Pode crer. Pode crer. Idiota. E aí, Bozão? Idiota. Bora pra cima. Idiota. Que tu és idiota aí? Idiota. Idiota. Idiota. Idiota. Toma o chifre pra caralho, quer sentar na minha pica. Elas querem se gozar. Diego de Santa Isabel, fala, Diego. Povo é no alto. Sigo na garota e trabalhando dobrada. Povo é no alto. Sigo na garota e trabalhando dobrada. Todo show elas tá me querendo. Sabe que o eletrizante é o cara do mundo. Júnior. Moda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje que ia tá rendendo. Pode. Roda aqui! Pra sair dos corações. Humildade é lixo, mas é depois. Bora pra cima! Renato Detran, e toda a galera aqui ao lado direito, toda a galera do Santa Rosa também tá aqui. Antiel, forte abraço e tamo junto. Pra se falar de amor, tem que se amar. Como eu sempre digo, pra se falar de amor tem que baixar. Te amar pra quê? Se eu sou da putaria. Eu vou pro Robson e só acordo meio dia. Comigo é tipo assim, comigo é tipo assim, comigo é tipo assim. Eu não nasci pro Rob, Rob que nasceu pra mim. Eu não nasci pro... Vem moleca doida, vem pegar tua tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Fala fula, saiyage! Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Vai doidando! Tapinha, vem pegar tua tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Vem pegar tua tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. O Carlinhos, o Felipe, o Rafael, os irmãos todos certo. Tapinha, tapinha, tapinha, tapinha, tapinha. Vai, poro, empurra aí, garoto! Tapinha, tapinha, tapinha. Vou botar a cabeça. Poro não. Vou botar a cabeça. Deixaram poro em casa hoje, né? Vitório de Marques, vem o seu paizão hoje aí, né, Vitório? Forte abraço aqui do Júnior, bora pra cima, bora meu patrão! Betinho Promoções! Ele gosta quando o Júnior toca essa aqui, ó! Ai, ai, ai, amor! Júnior! Júnior eletrizante! Professor Tony, fala, professor! Sentimento, sentimento, ficar te gravado em... Robert, tá? desde que te vi. Roubaste meu sentimento. Ai, ai, o empresário Dodô, da Pop 10 de Vigia, junto com o João Paulo Mix, daí com a gente. Forte abraço, viu? Pra cima! Se você fica cansada, você desce e para um pouco. Para um pouco. Para um pouco, para um pouco, descansa um pouquinho, prepara tudo, que é o robô aqui vigia. Se tu fosse mil grau não era ex, era tu. O robô vai te pegar. Mil grau não era ex, era tu. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. O robô vai te pegar. DJ Alexandre Play. O robô vai te pegar. Vira a primeira dama. Vai te pegar. Galera do Coruja Saúde. O robô vai te pegar. Trinca, vai na trinca. Vai doidando, vai doidando. Vai moleque doido. Vai moleque doido. Vai moleque doido. De vigia. Para bolsa promover. Vai moleque doido, né? Vai moleque doido. Vai moleque doido, né? Vai moleque doido. Vai moleque doido, me olha com cara de mal. Vai moleque doido, me olha com cara de mal. Vai moleque doido. Meu amigo Briado. Mal. E aí, Briado, bora drinkar. Olha com cara de mal. É, me conta. Todo mundo aqui pela reta agora, minha bola, minha, tô bem-vindo. Já já tem o hino, hein? Os cara porque os cara é milionário. Ela quer colar com os... Porque os cara é milionário, né? Ela quer colar com os... Olha o cara que é irã! Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Aê, piranha, hoje tu vai fudendo já. Feitiço dela, ela quer sair de São... Vai, doidão! Ei, ei, na batida vai. Na batida vai. Na batida vai. Na batida vai. Para de brava, mami, na maluca. Já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Dizer a verdade, matar a saudade. E o show do Rubens! A noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Sem você ao meu lado. Desculpa, outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. DJ Diego Ferrari. Eu vou revelar um segredo que eu não contei pra ninguém, mas vou contar pra você. Se prometer não ir. Não espalha não. Já faz um tempo que eu me encantei. hein? Ao lado direito. E passa no meu coração. E o quê? Eu declaro pro devido sim, que agora eu te quero só pra mim. Se quer saber como você se esconder, isso não tem sentido. Oh, não tem não. E doida, e doida, e doida. E doida, e doida, e doida. Vai, doidando. Os corações, deixa, deixa, deixa. Agora o Cássio vai cantar pra ela, né, Cássio? Aquele jeito. O ouvido fica mais gostoso. Ui. Você tem? Tenho uma história pra te revelar. Segredo que não posso mais guardar. Tente ouvir prestando muita atenção. Só uma coisa peço, não se assuste. Antes do quê? Antes de te conhecer, eu já te amei. Antes de te amar, eu já me apaixonei. Robi! Sofri tão calado, guardei as palavras. Entre o medo e a verdade, eu olhava para ela e ela não me via. Falava o tempo todo dela e ela não sabia. Pesquisei seu endereço, flores eu mandei. Um cartão anônimo, escrito te amei no dia seguinte. O meu parceiro Breado! Tá aí com a gente, aí, Breado! Abraço aqui do Júnior, viu? Júnior. Ela embarcou e com olhar apaixonante ela me olhou. Era você. A menina dos meus olhos que eu me apaixonei. A menina que as flores e o cartão eu mandei. Pra anunciar que era amada mesmo sem saber. Admirava muito antes de te conhecer. Meu amigo Brama, o Israel Botora, o maluco, o Emerson e o Wellington Prime. Juntinho com o meu parceiro Renan do Detré, é nóis, hein? Pra cima! Pega meu robô! Pevão Mágico, banda. Canta no ouvido. Hoje não. O delícia é isso, não? Cantando no ouvido. A situação é difícil. Vou acabar no peito. Já sei que não é a mesma. Tô tão distante, eu não quero. Cleitinho, do golfe, dos mal criado, bora Agüero, é nóis, hein? Apaixonado por você, explicar ao coração que tu te vais, que te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim. Procurando aonde estás, não sei aonde ir. Desorientado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste em amar você. Ele mente, está claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. Hoje domingo tem Robi lá na Florentina. E o ingresso é apenas R$1, fecha toda. A situação é difícil. Vem todo mundo hoje pra curtir a domingueira do robô lá na floresta. Tô tão distante, eu não quero. Por favor, não diga-me que não dá mais chorando. Estou apaixonado por você. Me explicar ao coração que tu te vais. Eu te perdi. Como dizer o que senti e poder seguir? Como fingir que você ainda se importa? Que você sempre estará junto a mim? A vida louca! E a curtição é hobby! Vai doidando! Vai doidando! E doida! Thank you. Apenas um real, festa toda pra curtir o Rob, pra curtir a galera do Pai, o Safadão Herói. Pra cima! Pra cima está de volta mais Rob Sul! Os brothers, os carinhas, cara a cara com sucesso. Um abraço aí, meu amigo DJ Roberto. DJ Roberto, é nóis, garoto! Manda Plus! Manda Plus! Envolvendo você! Paulinho Carlos, junta a mão aí, Fagner! Acabou! Não tem mais! Paulinho Carlos, no telão do espetacular, sempre fechado com eletrizante! Segura aí, meu filho! Culpa minha! Meu parceiro Paulinho Cachorrinho, minha amiga Cíntia, bora meu gerente Jefferson, é nóis! Uma história linda, ainda não tem fim, sei, mas estou sofrendo por esse alguém. Era Júnior, Júnior, Júnior. Confundimos tudo, nos apaixonamos, olha no que deu. Ainda sou meu parceiro Rafael e os irmãos, tudo certo, é nóis! Sucesso! Olha o Rob! Aqui na saída dos corações e vigia! Tá quente, vai! Não fui eu quem disse adeus, quando tudo estava bem, te ter aqui. Stephanie Lucas! Já no telão aí do espetacular! Onde que veste as mulheres do Rob? Segura, Wagner! Foto de da minha amiga Rayane! Ela que comanda a feira na terra! Veloz! Stephanie Lucas! Do amor que existiu, não há nada mais espetacular! mágico! Não tinha e aí, Juninho? Jeito, mas deixa lá a batida, na batida aí que o Bozão vai falar, Bozão. Tá aqui pra frente. Ele vai falar, vai falar. Tudo acabar. Alô, Rodrigo Carvalho. Chora em silêncio. Alô, Rodrigo Carvalho, chega mais aqui, Rodrigo. Se errou. Ao lado esquerdo, ao lado esquerdo. Chora em silêncio. Choro ao ver a solidão te enlouquecer. E sem nós dois nada é igual. Vai ver. Deixando claro aí, Wagner. Manda caras. E aí, Bebor Mágica, é contigo, garoto. Juninho. Eu tô aqui ao lado do cara, o Bozó, o homem que trouxe o Robson aqui Vigia. Rapaz, um dos maiores promotores aqui de Vigia. Os maiores festeiros de Vigia, viu, maninho? E o cara tá aqui do meu lado. Bozó, prazer imenso estar conhecendo você aqui, viu, maninho? Satisfação muito grande tocar pela primeira vez aqui em Vigia. Já tive a oportunidade de ver aqui no carnaval, no sino de Vigia. Ainda não tinha conhecido aqui. Como é que é o público de Vigia? Uma festa linda igual essa. Ele vai falar agora. Bozó, é nóis, maninho! Alô, Juninho do Pop. Alô, é isso do Pop. Darlan do Búfalo. Agora eu sou o Robson. Acabou, sou o Robson. Esse é o Bozó, o homem que trouxe o Robson aqui em Vigia. Juninho, Netuno eletrizante. Bozó, assim. Tu lembra? Tu lembra, Bozó, lembra? Era pai do Fábio. O maior sucesso em Tecno Melody. Marlon Greco. DJ Netinho. Uma máquina de mixagem. Vem o pernambucano, Marcos. A família tá todo mundo aí. Fala, Rap Boy. Tu me abandona, viu, Rap? Tamo junto. GDS aí, Renan. Venha pra festa, vem, venha dançar. É com o Renan, GDS, eu vou doidar. Venha pra festa, vem, venha dançar. Robson. Vem, venha dançar. Com a equipe GDS a detonar. Vem, ritmo. Venha pra festa, vem, venha dançar com a equipe. Uma marcante mais lenta. Venha pra festa, vem, venha dançar com a equipe GDS a detonar. Sinta a pressão do hobby dentro de você. Mega Robson. Talvez você já saiba que ainda guardo lembranças de alguns momentos nossos que estão dentro de mim. Eu faço. O empresário ovo assado! Do Geladão, e o Nenê Lanche tá aí com a gente. Não aguento aceitar que acabou. Fábio Remix, na pedreira, ele, DJ Igor do Bengui. Tá aí com a gente. Tá só de boa, né? Por último momento, não é bom nada. Só atrapalhou. A nossa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me falou. Ainda tenho seu nome. A gente já falou. Se eu vou fazer o nome, tem que fazer comigo. Como vou te esquecer? Se tudo me lembrar você, amor. Tudo que a gente viveu, não sei se pra você valeu. Vamos junto, gente! A mim foi bom. Hoje, no domingo, tem o nosso Robin lá na Florentina, viu? E o que é melhor? Robson, galera do Padre Safadão. E o ingresso é só real, fecha toda, vem curtir. Confraternização dos amigos do Robin. Hoje, Florentina! Juruna, está em festa, viu? Ingresso real, a festa toda, vem de bora! Robson! O Farrão, tão lindo, Boca de Jacaré e o Bob Tony Vindo. Tá aqui com a gente. Olha o caqueado, olha o caqueado, olha o caqueado. DJ Fagner é absoluto, fala Fagner. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vai eletrizante, vai eletrizante, vai doidando, vai. Junto com o par do Bozó, é nóis, hein? E você? Quando penso em ligar pra você, já no telão do espetáculo aí, Casa de Carne São Domingos, do meu empresário Saúde, Mubi que comanda a feira da Mundurucus. É nóis, Saúde! Arregaça, Saveiro! Meu casamento foi marcado pra semana que vem. Mas como é que eu vou me... Funa, Sayagi! Se eu ainda amo... Vai, Funa! Eu queria tirar você da minha vida. Esquecer que um dia eu já te encontrei. Mas meu coração não quer deixar. Ele chama por você. É seu nome que ele grita. Mas como é que eu posso ser feliz se você não está aqui? Oh, yeah. É seu nome que ele grita bem alto.

Bora se respeitar, viu? Mas chega de namoro escondido. Eu quero ficar com você, mas nada de romance. Calma, tigre! Vai que esse cara agora quer ficar comigo. Eu deixo ela pra viver junto contigo. É tudo ou nada. Nada mais pra dividir o grande amor da minha vida. É tudo! É tudo ou nada. Me mostra agora que você tá decidida. Se entregando de uma vez nessa paixão. Pra ser feliz, eu bem não tenho uma saída. Agora, minha filha! Amor, meu coração. E só pra te amar. Vem curtir. Ficar com você. A sensação do Pará. Hoje acordei. Olha que é. Espetacular. Mega Robson. Se eu não te ver, vou chorar. Já. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar. Não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar. E não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não sei te falar, só sei que não dá mais pra aguentar, não quero ficar. E acabando aqui, viu, gente? Namora. Vai todo mundo curtir, lá na boate Estaleiro. Olha, Bozó, vou contigo, hein? Bora lá, comissário. Júnior Lima. Ao lado. Bora, Beto. Amor, o meu coração. Família GDR, o Jairo, o Renan, fica com RD, o Busca Pé, a Lala, Sandriele. Querendo te encontrar, se eu não te ver, vou chorar. Ontem jurei que não ia lhe lembrar. É impossível não pensar, mas não serei o mesmo sem te contar. Estou tentando me declarar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Uma vontade louca de abraçar você e beijar e não desgrudar. Quando eu chego perto de você, não dá pra explicar, não sei te falar. Só sei que não dá mais pra aguentar. Não quero ficar, eu quero te namorar. Quando estou do seu ladinho, quero te fazer carinho. Não consigo me controlar. A paixão fala junto comigo. Não sei ser mais teu amigo. Vem correndo, vem me amar. Quando eu chego perto de você, bebeu o lanche, é nóis. Taradão, é nóis, né? É nóis, vamos lá. O meu coração sofre por você. Mesmo em outros braços, não consigo te esquecer. Respiro você. Eu não sei por onde começar. Mega Robson. No meu diário, o tempo não quer passar. A dor que sinto por. E aí, Farrão? Me atinge o corpo. GDA! É nóis, hein? Consigo. Professor Andréia. O Cássio. Jefferson. A Natália. E a Luísa. Eu sei. O pai do Vitória. Cadê o Vitória, hein? Nunca mais vou conseguir. Já? Te esquecer. E aí, daqui eu vou lá no Santa Rosa tomar um banho ainda, comissário, bora? Só vai se for junto, né? Estou só você, eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Aqui, Beto! Eu vi no céu uma estrela brilhar. carro, já que sou a comandar. O meu. O meu e o seu sentimento. Betinho Promoções. DJ Thiago, toca esta canção que vai mexer seu coração. O luxuoso Jackson. Eu quero te amar com a banda Vênus, só que em segredo. Ouviu Jackson tocar, não tem pra ninguém, eu curto sem medo. Eu quero te amar e te conquistar, só que em segredo. Ouvindo esse som tocar, não tem pra ninguém, eu curto sem medo. Eu e você, no amor sem fim, a noite inteira eu vou te amar. E aí, Juninho? E aí, meu formático? Eu toquei o cara lá no cara, meu parceiro Fagner Absoluto. O homem que comandava o Barão Vermelho, Tenebrosa. Fagner, tá comigo aqui ao lado, maninho. Eu queria, Juninho. Segura, segura na baixira, segura na baixira. Tudo beleza, tudo certinho. Queria mandar um abraço aí com muito carinho. Meu parceiro Dodô também, da família Bob 10. Tá ali presente com a gente. Ele ao lado do meu parceiro Vassado, o gerente oficial lá do Geradão. Tá ali com a gente, obrigado, maninho. O meu parceiro Nenê Lanche também, toda a comitiva. Tá ali com a gente. O meu parceiro David, o cara que faz acontece lá na Happy Burger. Obrigado, David. Tamo junto, maninho. Satisfação do grande Pio Júnior. Está aqui hoje no Hobbies. O meu parceiro Alexandre Play, lá do Coruja Saúde. E claro, queria abraçar com muito carinho a nossa equipe Tony Vindo, que tá aqui com a gente, obrigado pela vinda. Júnior, vai detonando, vai botando pressão na galera aqui, DJ, assim, ó. Um, dois, três, agora! Sucesso, DJ Heróis! Pra cima! Eu sonhei e esperei o seu amor, e o meu coração se acostumou a sonhar com você. E de repente eu te encontrei, eu vi no seu olhar a paixão que eu sonhei pra mim. E aí você, hein? Quando eu te vi, acreditei que o amor não era só um sonho meu. Olha o sonho, olha o sonho. Eu acordei e o mundo inteiro acendeu. Não para de brilhar e o meu olhar sobreviveu. Alô, chapa! CD ao lado direito. De amor. Ei! O robô vai te pegar! Então corre! Os CDs do Mega Robson você curte aqui. www.cdsdeaparelhagens.com